Olá, ouvintes! Muito boa tarde para todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Boa Tarde, Interweb. Tudo bem consigo? É verdade, cá estamos nesta tarde de domingo, dia 15 de julho de 2012, e eu cá estou para lhe fazer companhia, então, e para lhe trazer grandes músicas. O objetivo é mesmo esse, por isso que já iniciamos com La Isla Bonita, uma edição que hoje será um bocadinho mais calma, é um facto. Hoje vamos ter aqui músicas mais tranquilas, para uma tarde de mais calor. Vamos começar com Everything All Flow, isto na primeira sequência. Vamos começar, dizia eu, com Everything All Flow, a música, então, dos Suede, para logo depois ficarmos com os Backstreet Boys e o tema Shape of My Heart. Ainda para ouvir também os NSYNC, This I Promise You, e depois a música dos Hurts, Wonderful Life. São as primeiras quatro, isto depois de La Isla Bonita de Madonna, que vamos ouvir nesta edição do Boa Tarde, Antena Web. Just a la la la la. Olá, senhor ouvinte, esta informação é útil para si. Está sintonizado na Rádio Antena Web. Obrigado. I promise you this I promise. on a bridge across the Severn on a Saturday night. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall and kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life. Novamente, depois de Hurts com Wonderful Life, agora vamos ficar com Terence Trent D'Arby, o tema Sing Your Name. Ainda vamos ter também aqui uma música fantástica dos Four Non Blondes, a música chama-se What's Up. Logo depois, Evanescence, com uma música lindíssima também, a música dá pelo nome de My Immortal, e por fim, os... Aliás, e por fim Michael Field com o tema Moonlight Shadow. Estava aqui a faltar o nome da música, Moonlight Shadow. Vamos ouvir então logo depois de My Immortal dos Evanescence. Antes temos as outras duas músicas que eu já disse. A primeira é da Terence Trent D'Arby e chama-se Sing Your Name. É uma grande música também que nós vamos ouvir dentro de instantes. E daqui a pouco tenho para si uma sequência musical de música portuguesa. Para já, é mesmo tempo de Sing Your Name, a música de Terence Trent D'Arby. Boa tarde!

just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal, this pain is just too real. There's just too much that time cannot. Oh, E aqui estamos para mais temas nesta edição do nosso Boa Tarde, Antena Web. Espero que esteja a gostar desta seleção musical que estou a preparar para si com a máxima atenção. Vamos ficar então agora com música portuguesa, como lhe disse há pouco. Primeiro com a voz de João Pedro Paes. O tema que vamos escutar chama-se Ninguém é de Ninguém. Ainda para ouvir também os Santa Maria, com o tema Quando o Amor Chega. E uma Mafalda Veiga, que juntamente com Jorge Palma, cantou o tema Tatuagens. Para fechar, vamos ficar com os Cleft e a balada Por Uma Noite. São as quatro músicas que vamos ouvir nesta tarde de domingo. Uma tarde que, como disse há pouco, está mais quente. Eu já ouvi dizer por aí que as temperaturas vão aumentar ainda mais a partir de amanhã. Para já, ainda são suportáveis. Vamos esperar que assim se mantenham, porque senão depois também se ficam insuportáveis é mais complicado. Não? Mas pronto. Vamos à música então, senhoras e senhores. Então agora com João Pedro Paes e o tema Ninguém é de Ninguém. Boa tarde. Contamos histórias de tempos a que eu gostaria de voltar. Tenho saudades de momentos que nunca mais vou encontrar. A vida talvez sejam só três dias. Eu quero andar sempre devagar até te chegar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico acordado vendo-te dormir. Um raio de sol através de um vidro faz-me por vezes hesitar. A vontade de estar contigo melodia paira no ar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico acordado vendo-te dormir. Vendo-te dormir.

és igual a mim. De cada vez que procuro, preciso um abrigo, sou igual a ti. Faço pinturas de guerra que eu não sei apagar, e pinto a lua da cor da terra e o sol da cor do mar. Em cada grito afundado, eu sou igual a ti. De cada vez que a tremura desata o desejo, tu és igual a mim. Faço pinturas de sonhos e pinto a lua na tua mão. Misturo o vento e a lama, piso os luares perdidos no chão. Tocas no rosto enquanto o ar não sai. Respiro sem medo do ato que vem. Envolvo os pés como mãos. No toque nasce a nossa ilusão. Desenhas os risos e o novo medo que o peito demonstra sem qualquer sossego. Faz tempo que a culpa se foi. Ficamos de pensar só depois. Tu, eu, já pouco nos resta fechar os olhos. Escondermos atos sem qualquer receio. Prende a vontade de sentir o corpo com prazer. Rasgas-me a roupa sem qualquer pudor, e enquanto buscas um ar pela boca, passeias teu cheiro. Após o prazer ficaremos mudos, sem saber se é por uma noite. aqui estamos então para a última sequência musical da primeira parte. Não estava assim planeado, mas vai mesmo ser assim. Mais quatro temas, aliás, cantados em português. Vamos ficar desde já com uma música que eu acho lindíssima. É cantada por Ricardo Matiz e chama-se A Última das Emoções. Por vir também uma outra belíssima balada, a música Amor, e de... agora aqui fugiu-me o título da música... Eu já vou aqui verificar, mas faz parte do álbum Coisas do Amor e do Mar. A melodia é trazida então por José Cid. Ainda por ouvir também mais dois temas, Ricardo Moraes, Não Me Faças Chorar Outra Vez, e por fim a música de Adriana, ela que nos canta o tema Em Contramão. É verdade, a música já agora de José Cid chama-se Meu Amor. Portanto, Ricardo Martins com A Última das Emoções, José Cid com Meu Amor, também para ouvir, como disse há pouco, a música de Adriana, aliás, peço desculpa, a música de Ricardo Moraes, o tema Não Me Faças Chorar Outra Vez, e depois sim, então, a música de Adriana, do seu álbum de estreia, o tema Em Contramão. Depois segue-se um breve intervalo no nosso Boa Tarde Antena Web e eu regresso daqui a pouco então para a segunda parte deste espaço radiofónico. Já sabes, estou a contar consigo a cada domingo numa tarde perto de si. Fico por aí na nossa companhia. Até já! Quero contar-te em silêncio todas as palavras que sinto por ti. Quero que os meus sentimentos se fundam nos teus num abraço sem fim. Quero que saibas que a noite se transforma em dia à luz do teu olhar. Quero perder os meus lábios na doce magia que há no teu beijar. Amo-te como se fosse a última das emoções, como se o tempo quisesse esgotar-se naquele momento em que amando fui teu. Amo-te como se fosse a mais ardente das paixões, como se o fogo que arde em meu peito queimasse o teu corpo que amando foi meu. Quero provar desse fruto com trava pecado que se chama amor. Quero beber da loucura e da doce amargura que há no seu sabor. Quero guardar em segredo o longo suspiro que se desprendeu, vindo do corpo e da alma, selando o instante que o tempo nos deu. Amo-te como se fosse a última das emoções, como se o tempo quisesse esgotar-se naquele momento em que amando fui teu. Amo-te como se fosse a mais ardente das paixões, como se o fogo que arde em meu peito queimasse o teu corpo que amando foi meu. Se fosse a última das emoções, como se o tempo quisesse esgotar-se naquele momento em que amando fui teu. Amo-te como se fosse a mais ardente das paixões, como se o fogo que arde em meu peito queimasse o teu corpo que amando foi meu. Não sei explicar o que senti, como na primeira vez encontrei o teu olhar. Nessa magia me perdi. Não mais senti a solidão e guardei essa paixão que tinha

Vamos agora ficar com mais algumas músicas, é verdade, com mais 4 temas, para o término então deste Boa Tarde Antena Web. Hoje, entre as 5 e as 7, excepcionalmente. Vamos ficar agora com Viesta em Dia de Sol, a música de António Mourão. Para ouvir também De Degrau em Degrau, tema cantado por Simone de Oliveira, estes dois grandes nomes da música portuguesa, que se fazem também acompanhar de outros dois grandes nomes. O Gemini ficaram para a história da música portuguesa, e o tema Pensando em Ti, igualmente. Outro tema que também ficou para a história foi o tema que Alexandra cantou em 1979, o tema que concorreu à Eurovisão, mas que não venceu. Zé Brasileiro Português de Braga, a música então de Alexandra, para fechar a edição de hoje do nosso Boa Tarde Antena Web. Já daqui a pouco chega mais uma edição de 60 minutos, hoje, excepcionalmente, às 19 horas. Depois, a programação retomará a partir das 21, o seu curso normal, já que às 20 não há hoje nenhum programa. Desejo a todos os nossos ouvintes a continuação de uma ótima tarde na nossa companhia. Um forte abraço, com muita estima, e até ao próximo domingo. Fique bem, boa tarde. Se ouço uma voz na rua, julgo que és tu a falar. Se à noite vejo uma sombra, julgo que vais a passar. Se eu pudesse contar meu sofrimento sem fim, até as pedras da rua teriam pena de mim. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. Oh meu amor, que fiz eu para passar tal sofrimento? A minha vida é agora um doloroso lamento. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. A minha vida é agora um doloroso lamento. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. Quando ouço passo na escada, julgo que és tu a subir. Abre a porta e a saudade que gosta de me mentir. A minha dor é tão grande o meu penar, que vivo agarrado à esperança, na esperança de te encontrar. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. Oh meu amor, que fiz eu para passar tal sofrimento? A minha vida é agora um doloroso lamento. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. Minha vida é agora um doloroso lamento. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. Tenho de ti mentiraste tu. Se tu ainda queres mais, os restos aí vão. Só tenho para te dar o meu sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web.